engolir é mais barato no Largo do Rato. Sem engolir é mais barato no Largo do Rato. Com três patinhas e narizes amarelos, canavezinhas em roupão e em chinelo, deixei no céu por entre as andorinhas, vou para a bicha que contam as moedinhas. Vem em revista para animar o instrumento, a quatro cores a ilusão de um momento. Sem engolir é mais barato no Largo do Rato. Sem engolir é mais barato no Largo do Rato. Atendas verdes, ficheira rebuçado, pelas bolinhas de tão esverdeado. Vem as quadrilhas do espaço sideral, para matar o desejo bestial. Fazem banquinhas para subir à pensão, tiram à sorte qual o primeiro ladrão. Sem engolir é mais barato no Largo do Rato. Sem engolir é mais barato no Largo do Rato. Sem engolir é mais barato no Largo do Rato. Sem engolir é mais barato no Largo do Rato. Os marcianos mudam as suas naves ao melhor broche de defensor de chaves. Quando é perigo de contaminação, todo o futuro de uma civilização. Ao regressarem às alturas intangíveis, levam doenças sexualmente transmissíveis. Ei, ei, viking, ei, viki, ei, levantem vomita, ei, ei, ei, ei, ei, ei, viki, ei, viki, ei, levantei, levantei. Whoa, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh.